Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos nesta noite conseguir captar as inspirações, as ideias importantes que nós vamos recebendo da espiritualidade para refletirmos sobre tema tão importante de nossa existência terrena, que é a vida em família. E família envolve também o relacionamento a dois. Nós vamos procurar nesta noite refletir sobre algumas ideias, algo que não é novo para todos nós. De uma certa forma, nós já sabemos de tudo que se fala aqui, mas vamos relembrar então e tentar reconhecer talvez aqueles pontos que talvez a gente não tenha prestado tão bem atenção, não tenha até refletido ainda sobre essas questões. Quando perguntaram para a Madre Teresa no ano de 1979 sobre como levar a paz ao mundo, já que ela tinha sido contemplada com o Prêmio Nobel da Paz nesse ano, ela deu uma resposta muito inteligente, típica daqueles espíritos que compreendem bem o seu papel quando recebem uma premiação desse valor como ela recebeu. Ela poderia ter exaltado, por exemplo, a obra de caridade que foi o que levou ela a receber esse prêmio. Ela poderia dizer, vamos então fazer mais caridade no mundo, vamos criar mais instituições assistenciais. Mas ela ali, certamente, em conexão com o Cristo, ela falou algo que era para tocar no coração das pessoas. Ela disse isso então, perguntaram, o que podemos fazer para promover a paz mundial? Voltem para os seus lares e amem suas famílias. Ela deu a receita para a gente ter um mundo melhor realmente, uma sociedade melhor. É nós amarmos a nossa família, cuidarmos da nossa família, como temos feito já há muito tempo. Como nós estamos tentando, ainda com falhas, com erros, com desacertos, amar as nossas famílias. E aprimorar esse trabalho de amar, de cuidar a família. E a família ela é muito importante. Kardec, quando ele investigou junto aos espíritos o valor, a importância que a família tinha, ele descobriu respostas importantes também, que ele registrou lá no Livro dos Espíritos. Ele perguntou, por exemplo, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Já naquela época começavam a pensar e percebiam os problemas que existiam das famílias começarem a se desagregar, das pessoas começarem a não ter compromisso nem responsabilidade com as suas famílias. Na verdade, isso é uma coisa muito antiga na história do homem. A falta de compromisso com o núcleo familiar. Quantas histórias não existem de abandonos, de deserções ao longo da história da humanidade, de pessoas que não honraram os seus papéis em suas famílias. E os espíritos superiores, sábios benfeitores da humanidade, responderam a Kardec assim: uma recrudescência do egoísmo. Aqui já começa a delinear para a gente, então, qual que é a missão da família. É justamente nos levar a nos desprendermos, a nos libertarmos desse sentimento, dessa tendência que nós temos do egoísmo. Qualquer um que tentou já ter uma vida familiar harmoniosa, equilibrada, já deve ter percebido que para a gente poder ter equilíbrio dentro do lar, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que lutar muito contra os nossos interesses, com o nosso egoísmo, porque senão o que acontece? Nós não conseguimos entendimento no lar. Então, quem quer um lar pacífico deve trabalhar na contramão do egoísmo. Tem que procurar desenvolver-se cada vez mais em desprendimento, em caridade, em renúncia, porque é aí que nós encontramos a chave do equilíbrio do lar. Mas ainda é algo que tem que ser feito com muita sabedoria, porque nem sempre abrir mão, ceder, conceder, será uma situação realmente positiva. Muitas vezes nós precisamos até, a bem da família, dizer não, negar algo, mas não será por egoísmo. Será sempre por uma razão maior, por uma necessidade real. Por exemplo, os pais, quando têm que dizer para os filhos, não, agora você não merece ganhar tal coisa. Não será por egoísmo que eles vão negar a filhos negligentes, relapsos, aquilo que eles não fizeram por merecer. Mas quando nós agimos por egoísmo dentro do lar, nós verificamos que não há entendimento. E a sociedade, se ela abandonasse a instituição família, a união de pessoas que vão criar um núcleo afetivo e vão orientar outros dentro desses princípios, se nós abandonássemos essa experiência milenária do homem, nós teríamos graves consequências para a evolução humana. Aqueles que ainda, a muito custo, não demonstram todas as suas imperfeições, teriam mais chances de demonstrar isso. E a sociedade já mostrou isso em várias épocas e até os nossos dias. Pessoas que não recebem um ambiente familiar adequado, elas manifestam inúmeros desequilíbrios, inúmeras imperfeições. Por quê? É o espírito que não recebeu o meio no qual ele iria superar as suas dificuldades. É por isso que o ambiente familiar, então, ele é tão importante, a família é uma instituição tão importante na nossa evolução. E vamos ver mais, então, sobre a importância da família em relação ao papel dos pais. Lá na questão 208, Kardec perguntou: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento? Resposta óbvia que qualquer um, pela experiência de vida que tem, sabe responder: certamente. Mas vamos ver o que os espíritos confirmaram. Olha, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão... Aqui a imagem ela recortou, mas é no sentido de serão punidos. Então isso significa o quê? A missão essencial da família é de educação, é de ensinar aqueles que são mais novos. Mas nós temos que fazer até a reflexão: como, se eu também ainda não sei o que é o certo, como eu posso ensinar alguém? De modo geral, os pais sabem sim o que devem ensinar os seus filhos, mas eles também devem se educar. Nós devemos ver a família como um meio de autoeducação também. Porque ao mesmo tempo que nós trabalhamos contra o nosso egoísmo e nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos ensiná-los a não serem egoístas, mas nós também iremos nos educar. Nós também aproveitaremos a experiência familiar para entender que ali é um ambiente de renovação das nossas ideias, dos nossos valores, dos nossos sentimentos. E ninguém num ambiente familiar possa se considerar que não tenha nada a aprender ali. Todos nós estamos nesta experiência. Mesmo que nós sejamos pais e mães muito responsáveis, nós temos sim algo a aprender na nossa família. Temos algo a absorver daquela experiência. E é isso que nós temos que lembrar todos os dias. Porque quando nós assumimos no ambiente familiar a ideia da prepotência, de que apenas nós temos a razão, de que apenas nós é que sabemos tudo, nós criamos muitas vezes uma situação que às vezes pode se tornar insustentável e que pode até levar a grandes desequilíbrios. Por isso que a missão de educar é também uma missão de se autoeducar, de compreender as suas necessidades, a renovação que precisa ser feita em todos, inclusive naquele que está no papel de educador. E temos mais, então, referências. Olha, quando nós vamos buscar lá na obra de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, sobre a origem da família humana, nós vamos ver que ela remonta à própria origem do homem. Quando o homem começa a transitar da animalidade para a humanidade, ele já começa a se organizar em família. E a família foi decisiva para essa evolução espiritual. O que nós somos hoje como espíritos, as conquistas que nós temos, é resultado dessa experiência que nós temos tido há milhares de anos nos grupos familiares. Então nós vamos ver André Luiz dizendo isso, olha, lá no capítulo 10 do Evolução em Dois Mundos. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Nós começamos a reconhecer o valor da família na busca dessa solidariedade, num meio tão difícil, tão ameaçador que era a vida selvagem que nós vivíamos. Nós buscamos, naqueles que eram as nossas crias, o afeto, o carinho que nos desse força. E também isso, olha, mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Aqui o homem primitivo ele já começa a perceber a grande luta que ele tinha que travar no mundo para manter aquele grupo que lhe dava apoio afetivo, emocional, num estágio ainda muito primitivo, claro, num estágio ainda muito selvagem, mas que ainda assim já era uma segurança que o homem primitivo tinha. E ele percebia o grande desafio que era manter aquele grupo. A luta contra rivais, a luta contra as feras, a luta contra a fome, contra as ameaças da natureza. E o homem começa, nesse grande esforço, cada vez mais a apertar os laços familiares. E a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, perguntas. E, enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem começa os rituais da morte nessa época. O homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, a Idade da Pedra, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi o sentimento de perda daqueles entes que ele começava a aprender a amar que levou o homem a desenvolver a religião, a busca de um sentido maior na vida, na sua existência. Foi o sentimento de perda daqueles que eram o seu apoio que faz o homem começar a criar sistemas de religiões, de crenças. Com todo o seu atraso, com toda a sua limitação nessa época, ele começa a conceber a ideia de divindade, entre outros fatores, também pela questão da perda. E o que nós perceberemos agora, fazendo um paralelo entre o homem primitivo e o homem atual? Nós vamos ver que há muita coisa parecida até hoje. Olha só, ainda hoje buscamos a solidariedade no lar. Quantos de nós não aguardamos chegar em casa para ter aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente afetivo, que nos ajude a recompor de um dia desgastante, de um dia difícil? Quantos de nós não esperamos avidamente o final do dia para rever as pessoas que nós amamos, poder abraçá-las e senti-las junto de nós? Então, ainda hoje nós estamos fazendo o que começamos a fazer por volta aí de uns 200 mil anos atrás, que é o marco estimado da origem da nossa espécie. Então, nós já estamos nesse processo e ainda precisamos dele. E ainda temos mais comparações. Constituímos família e padecemos em sua defesa. Quanto nós não temos que nos esforçar por manter coesão familiar, por defender ali a nossa família, às vezes até contra perigos da sociedade, em que nós temos que manter a nossa vigilância permanente junto aos filhos, aos companheiros, zelando por eles, cuidando. Nós estamos ainda nesse processo até hoje. E, enterrando os nossos entes amados, choramos e continuamos perguntando o porquê da vida para nos ajustarmos às leis divinas que se esculpem em nossa consciência. Até hoje, a família é esse meio para nós, de nos levar a compreender cada vez mais as leis divinas. Por isso que o lar ele é tão importante. O lar é o ambiente que nós vamos conseguir formar e desenvolver a nossa capacidade de compreender cada vez mais as leis divinas, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de conseguirmos cada vez mais ampliar a nossa consciência, de nos tornarmos pessoas mais harmonizadas com o todo. Por isso que a família deve ser para nós algo de altíssimo investimento, de grande compromisso, de extrema dedicação e fidelidade à nossa família. E hoje o que nós percebemos, milhares de pessoas iludidas, à busca de conquistas transitórias e negligenciando lares. Pais que entregam muitas vezes os seus filhos a uma comunidade para que ela o eduque, seja dentro do condomínio, seja largado numa rua, ou entregando ao Estado, através da escola, o papel de educadores e não assumindo a responsabilidade. Me recordo agora de uma história que me contaram de uma mãe que foi a uma escola e disse assim: ah, eu já não me preocupo tanto mais com a minha filha, porque ela, veja, era uma jovem de 17 anos, ela já praticamente mora com um namorado. Depois a pessoa ficou sabendo que ele tem por volta de uns 35 anos. Então ela já é dona da sua vida. Veja, essa mãe, ela delegou a uma outra pessoa o papel de continuar educando essa adolescente, essa jovem. Ela já não estava mais tão comprometida. Isso porque ela trabalhava e passava a semana inteira fora de casa. Então veja, nós estamos em muitos momentos negligenciando o nosso papel de educadores no lar. E pensando no nosso tema, também Vida 2, quantas vezes nós também não podemos estar negligenciando o nosso companheiro ou nossa companheira de evolução? Nosso marido ou a nossa esposa, não estando com eles tanto quanto deveríamos. E isso é algo que nós temos que meditar muito, porque se nós estamos num grupo familiar, todas as pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar, elas são importantes na nossa evolução. São de provas e expiações, mas são importantes. São pessoas difíceis que nós temos que reconquistar ou conquistar, mas são importantes em nossa evolução. E não vamos liberar a consciência, não vamos ampliar a nossa capacidade de harmonia com as leis divinas, enquanto não estivermos harmonizados com essas pessoas. E muitos que largam essas experiências da família em busca de outras, supostamente mais compensadoras, acabam lamentando amargamente no mundo espiritual não terem atendido os compromissos. Por isso que a espiritualidade, nós podemos observar em todas as comunicações que os espíritos dão sobre a questão da união familiar e da união conjugal, eles nos advertem de modo intenso, pondera muito, antes de abandonar um compromisso. Repense inúmeras vezes, porque eles sabem da grande necessidade que nós temos hoje de solucionar essas questões com as pessoas que nós estamos convivendo. De realmente vencermos nesta experiência com estas pessoas. E ainda vamos dizer a respeito da família, da importância que há na evolução da família, da monogamia. Ela é considerada um estágio avançado na evolução da família. Em épocas muito remotas, muito primitivas, a organização familiar era poligâmica. Era um indivíduo com várias fêmeas. Era uma fase muito primitiva. À medida que fomos evoluindo espiritualmente, nós fomos considerando e consolidando em nós a necessidade de estabelecer vínculos permanentes, duradouros, com um único parceiro, uma única parceira. Porque é dali que viria o desenvolvimento de grande capacidade afetiva, de grande entendimento, de grande harmonização. E Kardec perguntou aos espíritos também sobre isso, lá na questão 701. Qual das duas, a poligamia, vários parceiros ou parceiras, ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E as inteligências sábias disseram: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então aqui é a solução do casamento, é a afeição. Se não existir afeto, é difícil uma relação durar. Se não existir ali o carinho, o entendimento, a compreensão, é muito difícil. E se não existir afeto, pouco nos une a Deus. E ainda diz assim: na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Aí alguém diria: mas Antenor, ninguém mais tem dúvida dessa questão da poligamia. Mas olha, nessa semana eu fiquei sabendo da notícia de que um economista chinês, ele propôs que lá na China se permitisse em algumas comunidades mais distantes, no campo, que se aceitasse que uma mesma mulher pudesse ter dois maridos, devido à grande desproporção que existe lá entre homens e mulheres. E a pessoa, naturalmente, quando propõe algo assim, ele tem as suas razões, né? Ele justificou que seriam centenas de milhares de homens que nunca teriam uma parceira, porque é uma desproporção muito grande ali. Mas independente dessa questão de se ter ou não um número equivalente, como poderia ser uma família onde há uma situação dessa? né? Onde não teríamos um casal, mas teríamos ali um triângulo amoroso. Seria algo complexo e difícil. Alguém poderia argumentar dizendo que existem situações em que existem pessoas que vivem bem assim, e até existem mesmo casos assim. Mas é algo temporário, é algo que um dia a evolução, as leis divinas, levarão essas pessoas a experiências e elas perceberão. O máximo de um relacionamento a gente pode obter quando há uma vinculação e uma entrega completa entre dois, onde há um compartilhamento desse afeto entre dois. Uma terceira situação, como dizem os espíritos superiores, já não é mais afeição, é sensualidade. É a busca de atender o prazer, algo que seria mais sensorial. Mas esse tema, ele nos puxa a outras questões. Existe então isso, olha, toda e qualquer situação que for contrária à monogamia, revela o atraso espiritual do indivíduo. Ele ainda está preso mais às sensações da sensualidade do que da afeição propriamente. Então nós vamos levar em conta que existem os casos de poligamia de fato, em que as pessoas têm mais de um parceiro, mas existe uma outra situação que é muito comum nos nossos dias, que envolve a vida mental e emocional fora do lar. Ninguém que queira ter um lar harmonioso e pacífico pode abrigar pensamentos envolvendo o desejo, a vontade de estar com outra pessoa além daquele que escolheu para aquele momento da sua vida. Quando nós permitirmos que o nosso pensamento vá em direção de uma outra pessoa, acreditando que seríamos mais felizes com ela, ou que desejamos outra pessoa, porque talvez nos completaria, nos faria sentir melhor, nós estamos, na verdade, não vivenciando uma poligamia de fato, mas estamos em pensamento, nos distanciando desse compromisso sagrado que deve ser a união entre marido e mulher. Estamos rompendo esse compromisso e isso traz desarmonia para o lar. Porque ou nós estamos 100% nessa relação ou ela não tem êxito. Por isso que jamais podemos permitir que nem em pensamento, nem em desejo, nem em vontade, abriguemos qualquer ilusão fora do lar. Depois de pensar e amadurecer muito e percebermos que aquela união já não é mais possível, e isso é tema para uma reflexão mais profunda, um desenvolvimento mais detalhado, mas se chegarmos a essa conclusão, aí sim devemos romper os vínculos, mas jamais admitir em nossa vida qualquer pretensão de ter uma união paralela ao lar. Isso é uma ameaça, isso é algo profundo e é um atraso espiritual de um tamanho descomunal. Qualquer um que viva essa experiência deve ter uma cautela muito grande, porque aí começam grandes ruínas na evolução do espírito. O compromisso que nós temos com o nosso lar deve ser algo sagrado. Não podemos permitir, nem que seja em pensamento, o adultério. Se lembrarmos do que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós cometemos adultério até em pensamento. Então aí nós percebemos a gravidade que há conceber qualquer coisa fora da nossa união atual. E isso para a gente poder reconhecer então quanto para lutarmos, para preservarmos a nossa família, nós temos que nos dedicar. O quanto nós temos que nos empenhar do melhor de nós para a nossa família. E a família e a evolução espiritual, ela vai significar isso. Instrumento de evolução, é meio de autoconhecimento e é oportunidade de autorrenovação. Se a gente quiser ter êxito na família, nós temos que vê-la dessa forma. Quando nós temos outras ideias a respeito de família, a família modelo, a família idealizada, a família perfeita, e nós não reconhecemos que ali é um lugar de autoconhecimento, de autorrenovação, de autotransformação para nós, e ficamos achando apenas que estamos ali para ajudar os outros, nós caímos numa ilusão tremenda. Quando nós achamos que ali não temos algo a aprender com aquelas pessoas. Então, aquele que quer assegurar que a sua família seja uma grande oportunidade espiritual, tem que levar em conta isso. É meio de autoconhecimento. Nos relacionamentos ali familiares, nós vamos descobrindo o que nós somos capazes, o que nós somos realmente. Porque são naquelas experiências familiares que vão aflorando emoções, sentimentos, ideias que nós nem conhecíamos dentro de nós. E é oportunidade de autorrenovação. Porque em muitos momentos nós percebemos as limitações que nós temos, as dificuldades que nós carregamos em nós ainda. E muitos, às vezes, desistem de continuar na família porque se percebem muitas vezes incapazes de atendê-la. Mas ninguém que é trazido e confrontado a uma dificuldade é para recuar. É sempre com a oportunidade de se renovar. E se mobilizarmos desejo, vontade, interesse, nós conseguimos. Porque quando algo se revela sobre nós na vida, é porque nós estamos prontos a produzir uma transformação a partir daquele momento. Então, se nós nos reconhecemos em algum momento da nossa experiência familiar incapazes de conduzir uma situação, busquemos auxílio, busquemos através da prece a inspiração, porque nós encontraremos a forma de superar aquela dificuldade. Porque quando um problema se revela, quando nós nos revelamos como realmente somos, é uma grande oportunidade de evolução espiritual. Talvez não consigamos sozinho essa ascensão, essa elevação, daí a importância de buscarmos o apoio. Seja uma orientação especializada, seja orientação espiritual na casa espírita, mas algo nós temos que fazer porque é uma grande oportunidade de elevação que nós temos. E o Espiritismo tem uma contribuição imensa para a nossa vida familiar, porque ele nos dá um conhecimento sólido sobre a finalidade da existência humana e sua destinação. A doutrina nos mostra claramente que nós viemos aqui até para ser felizes, porém, nós viemos aqui antes de nos tornarmos felizes, de sermos capazes de reparar algumas coisas, de fazermos alguns acertos, de devolvermos algo para as pessoas que nós tiramos antes em outras vidas. O Espiritismo nos mostra que a família, por mais desafiadora que ela seja, ela é um encontro perfeito. Aquele companheiro, aquela companheira difícil que nós temos, o filho difícil ou a filha difícil, ele é para nós a pessoa ideal para aquele momento da vida. Nós estamos sim em condições de vencer as dificuldades com essas pessoas. É que talvez nós estejamos numa fase de confusão, não reconhecemos isso ainda. Mas certamente as pessoas que estão em nosso lar, elas são as pessoas que nós precisamos estar convivendo agora. E o Espiritismo nos ensina o que em relação a essas pessoas? Caridade, amor, paciência. E o que nós vimos na questão ali que os Espíritos disseram sobre o papel dos pais para os filhos? E na conclusão eu disse que também temos que fazer para nós? Educação. Nós temos que nos educar para aproveitar a experiência familiar. Então, se nós nos empenharmos realmente, nós tiraremos da experiência familiar uma grande oportunidade de elevação espiritual. E a doutrina nos esclarece também sobre a defesa que nós temos que ter com a nossa família, os cuidados que nós temos que ter, pois nos mostram que muitas vezes somos nós que cultivamos no ambiente familiar ilusões ao educar os filhos, sem o conhecimento da realidade, muitas vezes criando neles a ideia de que nós sempre estaremos ali a sustentá-los, a ajudá-los. Há poucos dias, um aluno meu disse para um outro professor da escola que o advertia, dizia para ele assim, que ele precisava estudar para garantir a sua vida, que ele estaria no futuro entregue a ele mesmo, que ele precisaria ser responsável, que ele conquistasse o seu espaço no mundo. E esse jovem respondeu assim para o meu colega: ah, não se preocupa não, professor. A herança que eu tenho de família vai me dar uma tranquilidade para viver aí por muitos anos. De onde ele tirou essa ideia? Se não é de um ambiente familiar que muitas vezes faz o jovem pensar que ele nunca vai ter problemas. que faz a criança pensar que muitas vezes ela nunca vai ter problemas, que nunca ela vai ter que se manter sozinha, que ela vai ter que se garantir. Esse jovem tinha uma ideia falsa dos bens que a família tinha, de que isentava ele de conquistar por si mesmo a sua independência. E quem é que forma isso na cabeça dos filhos? São os pais. Então nós temos sim que nos preocupar e lembrar de uma série de coisas que a doutrina nos fala. Por exemplo, isso que os Espíritos disseram. Nós estamos como pais para educar os nossos filhos, para transmitir valores, exemplificando esses valores. E ainda nós vamos dizer sobre a vida a dois, que é fundamental para o equilíbrio da família, vamos dizer isso. Assim como cada espírito é único na criação, a interação entre dois espíritos também o é. Não existe ninguém igual a ninguém. E os relacionamentos, eles vão ter particularidades entre aqueles dois espíritos. Por isso que a melhor pessoa para conhecer, para entender, para se ajustar, é o casal. Por isso que os dois têm que ter muita sinceridade, muita lealdade, muito comprometimento, muita capacidade de diálogo. E, sobretudo, ser capaz de ouvir o outro, de estar acessível. Isso é algo que não é tão simples de ser construído, de ser estabelecido, porque há espíritos de diferentes níveis que muitas vezes precisam estar vivendo juntos. E nem sempre será possível essa proximidade, essa comunicação tão clara, tão intensa. Mas que pelo menos nós trabalhemos para nos aproximar dela. Usando de sinceridade, de dedicação, de compreensão. Aquele que está numa situação melhor naquele momento da vida, que entenda mais o outro. Porque o relacionamento ele deve ser sobretudo para isso. Para que um apoie mais o outro quando é necessário. E muitas vezes, por egoísmo, as pessoas querem tudo matematicamente dividido. Matematicamente repartido, metade para um, metade para o outro. E não dá para ser assim. Num relacionamento, muitas vezes, é necessário que em muitos momentos um faça mais concessões do que o outro. Um se dedique mais do que o outro, até que o outro desperte. Isso é necessário. Isso não é se anular. Isso não é negar os seus direitos, mas é reconhecer que há um sacrifício naquele momento a ser feito a um bem maior. E nos nossos dias parece que essa ideia ela se perdeu, porque se coloca de uma forma muito que tudo tem que ser muito equitativo, muito igual, e não dá para ser assim. Existirão inúmeros momentos na vida que nós teremos que ter muito mais renúncia e não esperar que o outro tenha. Muito mais compreensão e não esperar que o outro tenha. É isso que garante êxito também. É isso que, na verdade, ajuda muitos espíritos a acertarem nas suas uniões. Porque pelo menos um deles tem a lucidez de saber que ele terá que renunciar muito mais do que o outro, enquanto aguarda o outro a despertar. Por isso que não podemos ir por modelos que nos são impostos pela mídia, por intelectuais, que nos passam um modelo de que o relacionamento tem que ser mais liberal, em que cada um tem que defender a si mesmo, que cada um tem que estar pensando mais em si. Isso foge àquela regra que nós vimos, de que estamos num relacionamento para vencer o egoísmo. Quando nós ficamos pensando apenas em nós, nós não estamos vencendo o egoísmo. Estamos, na verdade, fazendo o quê? Focando apenas naquela mesma estratégia que sempre fizemos ao longo da evolução, pensando sempre primeiro em nós e não no outro. É óbvio que existem momentos em que muitas vezes nós teremos que nos impor, teremos que determinar uma situação até para o bem do outro. Mas isso não pode ser feito por motivações egoísticas, porque nós estamos nos sentindo muito prejudicados, porque nós estamos perdendo para o outro. Se algo que nós concedemos é para o bem, nós não estamos, na verdade, perdendo. Nós estamos ganhando. Então é algo que devemos meditar muito nas nossas relações. E aqui uma ideia interessante é essa, que o máximo de resultados que a família pode representar na evolução do espírito depende do comprometimento do casal em sua relação. Muitas famílias não atingem pleno êxito na formação, na educação dos filhos, porque falta um comprometimento dos dois, em que muitas vezes é o pai que está empenhado ou é a mãe que está empenhado naquele compromisso familiar. Então nós temos que pensar como pai, como mãe, como parte de um casal, o quanto nós estamos empenhados para o bem da nossa família. Imagine que nos nossos dias ainda existem homens que pensam que o papel de acompanhar a vida escolar das crianças, dos jovens, de orientar e educar é apenas da mãe. Esse é um erro absurdo, mas ainda existem pessoas que pensam assim. Então veja, alguém que queira o lar realmente harmonioso deve fazer tudo o que está ao seu alcance, não importa se é papel de mãe ou de pai. Esses padrões eles mudaram muito nos séculos. Hoje, embora a mãe tenha o papel biológico de trazer o filho à vida, o pai tem que ter uma dedicação maternal aos filhos. Embora o pai possa até garantir a parte material, a mãe também tem que ter uma dedicação paternal aos filhos. Nós temos que nos dedicar ao máximo e não permitir que a esposa ou o marido estejam sobrecarregados com tarefas no lar, porque isso acaba tirando a força e o resultado que a família poderia ter. E o máximo de aprendizado que se pode obter num relacionamento depende apenas do indivíduo. Mesmo que a gente se sinta num relacionamento que não é 100% compensador, tudo que nós podemos ter de experiência positiva ali depende apenas da gente. O outro pode estar cego, iludido, confundido pela vida, mas ainda assim nós podemos garantir uma experiência positiva para nós, exercitando e desenvolvendo os valores do amor, do perdão, da compreensão, porque estaremos evoluindo como espírito. E estaremos até dando ao outro tempo para que ele reveja a sua atitude, para que ele se modifique, para que ele se transforme. E podemos até obter grande êxito após longos anos de dedicação. Então é algo que devemos estar sempre pensando, antes de qualquer fuga, de qualquer tentativa de abandonar um compromisso, que realmente percebamos o quanto nós ainda podemos fazer por ele e o quanto nós podemos ter de resultados positivos, mesmo que o outro não entenda ainda o seu papel ou o seu compromisso. E a família, ela tem uma influência muito grande, os relacionamentos uma influência muito grande a partir do pensamento. Eu vou pular alguns slides aqui, porque nós temos que ser mais breves, mas nós vamos ver o seguinte. André Luiz, ele coloca no livro Nos Domínios da Mediunidade o seguinte, falando sobre pensamento, e a partir daqui nós vamos chegar numa conclusão. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Imagine nós, dentro do lar, emitindo pensamentos que não são harmoniosos, que não são favoráveis ao lar. Que tipo de ligações nós criamos? Que tipo de vinculações mentais nós criamos? Que tipo de estímulos nós recebemos vindo de mentes desencarnadas ou até de encarnados que pensam aqueles temas que nós pensamos? Vamos pegar um exemplo que às vezes as pessoas não percebem, né? Um indivíduo que se dedique, por exemplo, a consumir a pornografia, ele está emitindo pensamentos relacionados a isso. Que tipo de estímulo ele está trazendo para a sua vida? Não é? Que tipo de influência ele está recebendo? E aí como que vai conseguir estruturar um relacionamento e uma família harmoniosos se ele busca pelo pensamento coisas que destoam do lar? Coisas que destoam desse clima de paz, de amor que tem que existir dentro do lar. É algo que é profundamente perturbador. Às vezes nós nos preocupamos demais com a aparência física do lar, com a limpeza, com a arrumação do lar, com a beleza. E isso é bom, isso é útil ao espírito também em algum momento da sua evolução. Mas algo mais importante ainda deve ser a natureza de pensamentos que nós cultivamos no lar. O tipo de coisa que nós absorvemos no nosso lar através da TV, através da internet. Nós temos que pensar que há uma poluição, há uma contaminação física do ambiente, mas também há uma contaminação psíquica. Por isso que o lar deve ser um ambiente sagrado. Deve ser um ambiente que nós não permitamos a violência sendo expressa ali, que não permitamos a sensualidade de nível baixo se manifestando nos nossos pensamentos. Deve ser algo que nós cultivemos ali, uma higiene também mental dentro do lar. E temos que zelar também por aquilo que nós falamos no nosso lar. As palavras, elas influenciam profundamente o relacionamento do casal e influenciam profundamente os filhos. E nós poderemos até falar muito mais sobre isso, mas eu vou deixar para vocês indicado aqui, ó, o capítulo 27 do Renovando Atitudes do Hamed, que ele fala o quanto a palavra é capaz de influenciar e interferir na vida das pessoas. Para a gente ter uma ideia do que ele fala, ele diz o seguinte, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Se nós só usarmos a palavra dentro do lar para condenar, maldizer, recriminar, que tipo de estímulo nós estamos gerando naquelas pessoas? Dificilmente nós teremos paz nesse lar. Agora, algo que André Luiz também nos coloca, que é muito interessante, vou pular essa parte aqui, eu ia falar sobre esses sentimentos, mas eu quero puxar isso aqui, olha. O André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, ele traz o depoimento desse espírito Blandina, que ela diz o seguinte, ó, casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Veja, não é aquele desentendimento, às vezes uma discussão, é aquele estado de rixa, de briga constante e permanente. Nós envenenamos a nossa família fluidicamente ali. Nós desestruturamos a paz ali e arruinamos a saúde daqueles que estão em formação. Então o lar é um ambiente que nós temos que trabalhar muito por preservar ali o seu equilíbrio, a sua paz. Isso não quer dizer que nós não vamos poder estar insatisfeitos, nem manifestar essa insatisfação, mas que seja algo que seja feito com bases em equilíbrio, que não haja ali sentimentos de raiva, de desejo de vingança sobre o outro, que haja ali um descontentamento destrutivo, que se manifeste em agressão verbal e física. Porque nós poderemos estar comprometendo profundamente o nosso lar. E queremos reforçar tudo de bom para a nossa família, vamos cultivar esses valores e atitudes, olha, autenticidade, estabilidade, harmonia, solidariedade, fidelidade, que vai muito além apenas do que ser fiel na relação conjugal. Fidelidade se desdobra em múltiplos aspectos. Afeto e, sobretudo, evangelho no lar. É algo extremamente importante que temos que cultivar no nosso lar. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós temos a presença de Jesus no nosso lar. Nós temos Ele ali, nos inspirando, nos ajudando. Através de espíritos benfeitores e através do seu pensamento, ele está no nosso lar. Por isso que o evangelho no lar é tão importante. Então, queremos paz na família? Convide Jesus para fazer parte do seu lar e de sua vida, através da vivência desses princípios que o evangelho nos ensina tão bem. Essa é a nossa mensagem para essa noite, então. Que possamos todos, então, com essas reflexões, pensarmos o quanto a nossa família é valiosa para nós. Que patrimônio divino é esse? Ali é um templo sagrado, que podemos ter Deus presente ali no nosso lar. Ali é um grande laboratório de transformação, de evolução, de nos tornarmos algo muito além do que nós somos. Então, amemos profundamente as nossas famílias, cuidemos profundamente daquelas pessoas que estão conosco e nos dediquemos com todo o coração, com todo o amor. E nós veremos, ao longo dos anos, os resultados positivos que nós vamos ter. Muito obrigado a todos.